A seleção de futebol da Coreia do Sul deixou a cidade de Foz do Iguaçu nesta terça-feira de manhã. A delegação seguiu para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde disputa uma partida amistosa contra a Costa Rica. Será o primeiro de três jogos que servirão de teste para os atletas que brigam por uma vaga na seleção que irá participar da Copa do Mundo. Os coreanos jogam ainda contra o México e os Estados Unidos. A delegação chegou a Foz do Iguaçu na última terça-feira e no dia seguinte, o time começou uma maratona de treinos no estádio do ABC. Os atletas enfrentaram o calor de mais de 30 graus da fronteira e o sol forte, fizeram intensos trabalhos físicos de defesa e finalização, avaliando como positiva a passagem pela cidade. O último treino foi nesta segunda-feira de manhã. O estádio foi reformado para receber os asiáticos. A principal melhoria foi feita no gramado, elogiado pelos atletas e comissão técnica. Passaram por Foz do Iguaçu 23 jogadores que atuam em times da Ásia, que estão na temporada de férias, entre eles o goleador do campeonato coreano e o goleiro titular da seleção. Na sexta-feira, após os treinos, os jogadores visitaram as Cataratas do Iguaçu e se encantaram com a beleza das quedas. A Coreia do Sul ainda deve oficializar, junto à FIFA, a escolha de Foz do Iguaçu como centro de treinamento durante a Copa. O estádio Pedro Basso está sendo reformado para atender às exigências da FIFA e receber os sul-coreanos. As obras devem ser concluídas em março. A Coreia do Sul está no Grupo H da Copa do Mundo, junto com Argélia, Rússia e Bélgica. Os jogos da primeira fase serão disputados em Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo. Maurício Freire, para a CBN Foz.